ladrão. O senhor é meu pastor e nada me faltará, tá ligado? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, certo? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tá ligado? Porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Certo, periferia, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aê, favela, aê, irmão, aê, irmã, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado a todos os irmãos, a todas as irmãs, certo? Obrigado, Deus. Obrigado, DJ Pantera. Obrigado a todos os grupos que fizeram parte e acreditaram nesse projeto. Obrigado à minha família que me apoia, que me deu sabedoria, harmonia e paz para poder continuar firme no jogo. Firme no jogo. Firme no jogo. Viva o rap nacional. Viva a periferia. You got me going in circles.